operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a rádio Deus é amor. ZYK 535, onda média 1.300 kHz, amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. ZYD 890, FM 100.5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840, FM 93.9 MHz. Mogi Mirim, São Paulo. É de comunicação FM 88.9 MHz. Cananéia, São Paulo. ZYW 640 FM 106.3 MHz. Sumaré, São Paulo. Rádio Paulista, São Paulo. ZYK 761 AM 560 kHz. São Paulo, capital, Brasil. Seja bem-vindo. Essa é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Atenção, operadores. Ao toque do terceiro sinal, forma-se a grande cadeia internacional. Prostremos agora e busquemos a face do nosso Deus com fé, e Ele nos ouvirá. Irmãos queridos, recebam a paz do Senhor Jesus, de vossa irmã em Cristo, Débora Miranda. Estou aqui para comunicar aos irmãos e convocá-los para que vocês possam se lembrar em vossas orações do pastor Lorival de Almeida.